como tudo em minha vida. Bem depressa eu queria uma resposta de Cristo obter. Mas um dia ele falou com uma resposta tão tocante em mim, de tal forma que eu aprendi assim: Ele nunca chega tarde. Quando menos esperamos, em desespero só pensamos: não vou mais suportar. Jesus, que é vivo e poderoso, vem nos ajudar. Hoje posso então dizer: ele nunca chega tarde. Se a luta é tão grande, talvez isto faça parte de nossa jornada aqui, porque sabemos isto sim: nosso reino é o céu. Estamos como peregrinos, estrangeiros e ministros. Dizer sem duvidar: Jesus nunca, ele nunca chega tarde. Não preciso mais procurar alguém pra me consolar. Meu amigo é Jesus. Vou contar-lhe meus problemas e esperar que ele nunca chega tarde.